localizador visual, 62, é, coito. 6258, complete a aproximação, chame torre 1895, muito obrigado pela colaboração. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, Oxana 6258. 6258, reporte também chegado, final no zero. Reportará, tá visual já. Reporte também chegado, final. Reportará. Efetora pouso na 1 no 7 na 35. Confirmo, vento, pra cima novembro. Vento de 7 nós com 95 graus. Pouso na 35, número novembro. Número novembro. 8 Pro do Paratapuã, aguarde transferência de comunicação. Comprovado, Paratapuã. Vou mandar a transferência de é 258, solo 50, direito 29 sono. Poderia repetir, por favor? Seu solo é 50, linha direita 29 sono. Direito 219. 6258, Livrão. Boa noite, 6258, Alfa Juliette, Portão 7. Alfa Juliette 7. Zulu November, chama agora só em Salvador, frequência 11895, tem um bom pouso. 11895, grato, Palmeiras. Só em Salvador, é com o Zulu November na próxima letra plan, já visual com calma. Zulu November autorizado para final da 17, o vento 100 graus, 8 nós, chame 3, checado final. O Zulu November, você está transferindo para final da 35. É, corrijo, para 35, está autorizado. Passará na final, com 3 pontos, baixa 3, gravado, é com o Zulu November. Estimativa, seu solo foi 5.000 e estacionar foi terceiro livre, não é? Patrões de Salvador, boa noite. 3600, passo 2, no zero, informação alta. Boa noite, 3600, identifique que vai na Cruz de Duna, deita para 2000, ajuste no 09. Sim, motor 3600, Cruz de Duna, deita para 2000, ajuste no 09. Oi, 3891, identifique, chega da bomba, desça para 4000 pés, o ajuste na 019. 3891, número 2 na aproximação, reduza para 2509. Reduzindo para 250 nós, tá? 3891. Então 3600, está livre a final do procedimento, informe no localizador. Vai ser mais estabilizado, 3600. Paulo Tana 3152. 3152, prossiga. Após essa informação, a empresa disponibilizou um ADLA. O senhor poderia checar se o senhor recebeu? 11-3891, está mantendo ainda 250 nós como solicitado. Chamarei estabilizado na X-Ray. 3891 da TAM, vocês apresentem o Ministério para aproximação. Tá, pegou, que o precede. Agora a 1 minuto e meio da posição Duna, também da companhia. Grato, 3891. Tá, ele é visto. Obrigado. Foro 606, boa noite, sendo identificação, desça para o 050, chega na Mari. 050 na Mari, 606. Foro 606, tem condições de incrementar a velocidade com a direto do Luna? Tem condições de manter 2809. Gente, mantém 2809. Seguindo como número 3, voltando para 3.000 pés. Afirmativo, então descer para a Duna, direto, descendo para 3.000 pés. Para 10 milhas antes de Duna, vai iniciar a redução. Firmo, até a velocidade 280, se o senhor puder manter até através de Mari, está ótimo. Após a redução da critério. Vai iniciar a redução, 3891. Então, avião estabilizado, localizador. 3891, completa final, chama a Torre Salvador Centro e 2895. 2895, 3891. Torre 381, uma milha para o externo, baixar e travar. Salvador, Uno 643, boa noite, sendo identificação desta para 4000, chegada bom. 4000, bom, copy 11, 643. D600, seu solo, aos 25, direito, 129 solo. 129 solo, boa noite. 891, livre o pouso, vento 1, 00 graus, 89. Autorizado o pouso na pista 10, 3891. Boa noite, Tan 3600, ligou. 3600, taxi de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3600. Região 52, na escuta. Receber aqui, só dele é para as 2h58. Então tá valendo, então, obrigado. Disponha, abraço. Oito, avião, salas 26, direito, 29, só. 2195, direita, 329, boa. Coluna 606, deixa para 2000 pés, minhol de ajuste, mesmo na LFT, vamos utilizar. Por favor, repete novamente, não saiu nada. Coluna 606, deixa para 2000 pés, ajuste 1011, livre final e LFT, aponto estabilizado. 2011, aportando estabilizado, zero mil. 1805, redução indicada 2309. 2309, reduz. 1805. Pode 3. Alfa Juliette, na remota 2, pode 3, 3289. controle, Salvador, boa noite, Capitão 2, passando para bordo, descendo 1050 com alfa. 062, boa noite, sem identificação, desça o 060, chegada Mari. 060 na Mari, Capitão 2. Posição 2 no parte 3. Ah, a esquerda do companheiro. Gente, obrigado. Ação. Obrigado. E a 43, desça para 3.000 pés, ajuste 1.011. Está livre da restrição de altitude em Pelô. 3.011, confirma em Pelô? Livre da restrição de altitude em Pelô. Gente, 643. Voo 1805, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador, reautorizado 4.000 pés, ajustado 1.001. 4.000 com 1.011, mantenha proa, limite ao lock, voo 1805. 1643, deixa para 2.000 pés, 1.011 ajuste, livre sinal LSP, reposta estabilizada. 1.011, Romarina, que foi estabilizado, 1643. Qual o TAN 3152? Prossiga, TAN 3152. Qual autorização para Maceió, por favor? Senhor Maceió, nível 330, viatura 58, cola da pista 10, saída Puca, transição Caju, controle 199.8, transponder 553. 330 autorizado para Maceió, amplitude 58, decola 10, Puca Caju 198, controle Salvador 5513, o transponder está 3152. Corre 3152, chama para feedback, sinal. 06, completa sinal, chama Torre Salvador 118.95. 10.06, cheque trem autorizado, pouso pista 10, vento 1 no 00 graus, 8 horas. Passou, travou, 1.006. Autorizado 4.000 pés, após mare, programa Duna. Vem para 4.000 pés, após mare, Duna, a dupla 062. 705 para o localizador, direita 070, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, 1.011 ajustes. Desce 2.000, direita 070, reportará estabilizado no X-ray. Bom, no 805. Boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça 50. Mari, autorizado 050? Firmo, 050. Grato, 050 com 7 na parte. Zoom 643, a gol. 1643, complete final, chame Torre Salvador 118.95. 895, obrigado. Nada, bom pouso. Terno embaixo, travado. Ciente 643, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Companhia 5 milhas e meia à sua frente. Chama agora a Torre Salvador 118.95. Descido para mínima, chama 18.95, gol no 805. Pelo meia, só as 3 meias, direito 219 só. 219, direita, meia. Salvador 1805. Passa a duna. Estabilizado X-ray. 1805 na sequência, guarda autorização de pouso. Guardando. Ao Salvador, boa noite. Voo no 606. Voo no 606, taxível Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Inter. Pouso 643? Agora liga o pouso, vento 120 graus, 109. Obrigado. Para 2.000 pés, 1.011 ajustes. Sinal LFC, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, resultado 1.011, reporte estabilizado na LFX-ray 4062. Solos 39, direito 219 solos. 21 solos. 219? 121, decimal 9, é 1. Obrigado. Alô, Salvador, o gol 63. Vamos no segundo 643, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. O 805, seu solo, aos 41, direito 219, solo. Direito 219, 1805, graças. Solo Salvador, gol no 805, livrou o foco no centro. Médico no 805, táxi de Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, no 805. Quatro zero meia dois estabilizado, next ray. Corre 118.9. 285, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o azul 4062, passando externo, baixo travado. Chefe, o 4062, livre pouso, pista 10, o vento 100 graus, 109. Livre pouso, 110, 4062. Bono 714, desça para 2.000 pés, 1.011, ajuste, final, LSX, reposta estabilizada. 2.000 pés, 1.011, camarada estabilizado.